Master CD, o seu canal de música no YouTube. E a galera vem comigo. O gigante prepara pro ataque e vai pra cima, senhor. Arrepia, meu animal. Diferente, diferente, diferente. Bora começar, bora, bora começar. Bora começar, bora começar. 3, 2, 1, dale. Chegando assim, ó! Crocodilo! DJ, isso não é legal, legal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Assim, assim, assim, ó! Tô passando mal, moleque! Meu amigo advogado Vitor! E aí, advogado Vitor! Agora ele esconde o Red Bull, né, Dinho? Escondido por causa do batata, o Red Bull dele. Toda na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. O gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. Pipirinha. Vai bebendo, vai bebendo. Vai fumando, vai bebendo, que a pressão vai só aumentando. A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, a pressão vai aumentando. Alô, bico nos caixa, baixa, segura, moleque! Solteiro, joga o bracinho pra cima. Bate na palma, bate na palma. Pá, tá, tá, tá. Bora botar no 12. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ. E aí Betinho, alô Dona Cleo. Só vai até o 10. Olha lá, divina e nada. Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12. E o meu parceiro Tico da Pedreira. E aí Tico. Direita, muito obrigado, Alex. Ligo pra cá. Você, meu parceiro antigo. Aqui. O dourado na voz. Pega Xandão de pressão. Continua no comando, sem depressão. O nosso amigo Fabinho Ferrari. Ciroque de montão. E aí, Fabinho? Crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. Agora, agora, já. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha, Cleo, mandou avisar. Bora, Betinho. Aí, DJ, pode aumentar. E aí, Dona Cleo? Aí, DJ, pode aumentar. Só vai e o meu parceiro Cunha também tá no camarote. Só vai até o 10. Eu já falei. Vai. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. É no 12. É no 12. É no 12. Doce, doce, doce. Doce, doce, doce. Fala, Thiago Tormento. Tá na hora. Tá prestando. E doce, doce, doce, doce na batida. O Dinho Pressão detonando. É muita pressão, Maninho. E aí, Dinho Pressão, esse conhece. Arregaça, meu DJ. Deixa comigo. Ela para, ela quica. Novinha ousada, ela me... E o nosso amigo Jorge de Souza. E aí, Thiago Dormindo. Prepara que quarta-feira tem Açaí Biruta. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camaradas. Boa, de boa! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. E na quinta-feira tem Caribe Show! Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá comigo. Sexta-feira é lá no Servilha, no Vermelhão! Sábado, Festival da Cerveja Belém! Uhul! O gigante chega e detona! As crocologas, minha amiga Anne, a gaiata também tá na área. Um abraço do Dinho. Dinho! pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão. O animal detonando. Bota na pressão, na pressão. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É. É Chopitel, é Chopitel. E aí, meu patrão Sidney Assis? Chopitel, é Chopitel. Ele mais uma é vez ao lado é Chopitel, do gigante, é o advogado Vitor. É Chopitel. Bora pra cima já! É Chopitel, caralho! É Chopitel, é Chopitel. Ô, Rodrigo! Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Não alivia, não alivia que o croco vai pra cima. Não adivinha que o croco vai pra cima? Pra cima, vai pra cima, vai pra cima! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Tudo no escurinho, quem gosta do escurinho aí dá um grito! Joga pra cima, joga pra cima! O bagulho tá doido, maninho! Aquecimento das mulheres, já! Faz aquecimento, faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquece mais um pouquinho, aquece mais um pouquinho. Bora, DJ Gênio, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aponta pra ela, vai! Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida. Vem, vem, vem. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje! Hoje! Hoje! Eu tô de rock. Já que você tá de rock! Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Vai! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos. E aí, meu parceiro DG da Xerox? Parabéns! Vai dar BT, vai dar. Nosso amigo Pichado. Vai dar BT. E aí, Fabrício do Táxi? Vai dar. Ele é sua esposa no Wendel. E aí, Fabiola? Vai dar BT. E os põe na fita da PF na área. Todo mundo aqui, ó. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só vai virar mais uma da pessoa agora. E o meu parceiro Anderson do Depósito. Fala, meu parceiro Vitão do Açaí agora. Arrepiando a fazenda, maninho. Fala, gordinho. Deixa comigo, federal. Arrepia, garoto. E toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma essa pressão, já. E as coleguinhas de Salvaterra, amiga Rayara despintada, você é a bonequinha. Bora, Jennifer, bora, Rayana. E aí, parceiro Bingo dos Cajabás. Bora, Bibirinha. E aí, Nenê. É pressão. Pressão, pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Cadê o grito das gostosas aí? Vai, toma! Vai! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! O nosso amigo Jorginho! A Larissa Almeida, você! Vai. É a Patrícia do Croco! Vai, toma, só gostosa! Segura essa pressão, vai, que eu toma, quero ver! Agora, E aí, como é que é, Alex do Lanche? Arrepia, meu animal! E aí, Gabrielzinho? O nosso amigo Kiko e o homem do planeta celular! O cara que patrocina o Gabrielzinho, segura, segura, segura já! Nossa, que delícia esse vale, toma uva! Nossa, que delícia esse vale, toma uva! Virou disputa! Vem no batidão, vem no batidão, no batidão, no batidão. Essa semana a gente tá lançando aí novidade pra galera. E eu já quero dizer que essa vai dar o que falar. E olha o batidão, no batidão, no batidão. Vem comigo assim, só quem tá solteira. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. E aí, Juju? Até o chão, até o chão. Bora, Marcelo, cadê, pai? Até o chão, até o chão. Dieguinho da Fiel Superando lá. Ele tá na área, tá na área, tá na área. Vai descendo, desce até o chão. A mulher que tá solteira desce. Juju Paniquete disse assim, ó: eu não sei o que fizeram pra mim nesse croco, mas ela tá viciada no gigante. Bora, Juju! Fumo baseado, faz o caqueado e fumo baseado. Faz, faz! E vem comigo, vem, e vem comigo, vem, fazendo caqueado, vem no caqueado, caqueado, caqueado. Treme, treme, treme, treme esse ombrinho, treme esse ombrinho, treme esse ombrinho. Master CD, o seu canal de música no YouTube. E aí, meu parceiro Bruno das Fichas? Alô, Melny! Um abraço a você, parceiro Bruno! Fala com o teu som aí, fala! Crocodilo Prime! Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora, já pode ficar pelada, não, Donora. Casa tá bagunçada, se tá travada no meu som, ela diz Felipe Lopes, mano. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas a amiga Vitória, é amiga particular do amigo Batata. Um abraço pra você aí, ó. É agora que o bagulho doido, é agora, é agora. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada. E aí, meus caça-farra? É a galera do Marco invadindo a fazenda! Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. Júnior! Segura os caça-baixa aí, ó! Gigante Crocodilo Prime. E vem no caqueado, vem no caqueado, vem no caqueado, caqueado, caqueado. Bode Adriele Moraes, ela tá na área, tá na área, tá na área, tá na área, tá na área. Vambora, Dani Santo, vem comigo na pressão, vem, vem na pressão, vem. Segura, segura aí, ó. Deixando a batida, na batida, na batida. O produtor do Rock in Rio tá na área. Eu sou o Felipe Lopes. Bora, produtor Felipe Lopes, bota pra cima assim, ó. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Aponta pra ela agora, aponta pra ela. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Vai, vai, vai. Bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, então toma, toma! Nosso parceiro empresário Hulk chegando agora. Um abraço a você, Hulk. O Bacurau do Comércio. Fala, cara de apito. E o Bruno. Bruno mete ficha. Aqui, Crocodilo. A pressão não pode parar. Não vai, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado. Caqueado. Ela tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordudinho tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Chambrido. Vai se vingar. Segura, garoto. Então joga. Prime. Prime. Prime. Só no partidão, vai. O Eric Buena Fida. E o meu parceiro Gabrielzinho da TV. Aqui comigo, um abraço, Gabriel. Vamos dançar! É Crocodilo! A mulherada dá valor, dá valor! Eu não tô bom, você é bundão, joga tudo. Culpa do Christian Brito, isso aí. Ele representa se conceder. Vai, vai, já! Senta na pressão. Bora na pressão, bora na pressão. E aí, meu parceiro Bruno, mete ficha. E as minhas crocolocas também já no circuito. Segura, Edna. E vai no batidão, no batidão, no batidão. Bora, boradinho, bora, bora na pressão. Bora, bora na pressão. Vai virar, vai virar. Já! Já posso ver a escama brilhando. É o Crocodilo Prime gigante que tá chegando. Conheça a nossa fera, é novidade na parada. A gente em cima da mesa e muito balde de gelada. Santorini. É o gigante que você respeita. Sou um DJ. Esse é meu parceiro neném. Não se garante. Então. Felipe disse só eu, moleque, só eu mesmo. Todas as promoções. Marlon Beach e também de New Pressão. Pressão. E o DJ Gordo que vem aí. Tô aqui, tô aqui. Vale pra todo mundo curtir. E aí, meu... Muita novidade vem por aí. Seis, se é pra quebrar. O nosso amigo Eric Nunes. Ele é do Marex. Pegar. Nosso amigo Garrote do Churrasco. O Garrote da CDB. Chorar. O meu grande amigo Rodrigo dos Quinta. Fala, Júnior do Sabor da Fruta. Meu parceiro Júnior. É, é parceiro Rabigó. Alô, Jairo. Alô, baby, H do Sabor da Fruta. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Agora o Croco é Prime e ele quer. E aí, Dedê? Quebrar. Coloca logo no telão o Sabor da Fruta aí, moleque. Não adianta chorar. É um dos parceiros do Gordo Dini aqui, ó. Santorini, agora é pressão em dobro. Tá, neném? Já posso ver. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Crocodilo Prime. O maior e mais forte de todos. No corte, Viverinha. Tem que rolar já. Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo. Eu sou dos caixa baixa, esse aqui não tem vacilo. Curto o DJ Patrese e o Gordo Marlon Beach. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem pressão. Limite. Vou dar a dentada, moleque sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a condição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com as tops, vem curtir o croco. E aí, parceiro bichado? E vou te deixar louco. Um abraço pra você, tá no camarote. Pra você vai se amarrar. E meu parceiro Rodrigo do Esquenta. Vou apaixonar. Meu Rodrigo Rodrigo. E com as top. Rodrigo promove. Coco, vou descer até o chão. Fala, Rodrigo. Te deixa louco, vou dar ir. Marcelo do Whisky também tá aí na retaguarda. E aí, Marcelo? E não podemos esquecer do incrível Rony Show. Agora é o gigante Rony Show, papai. Gigante. Gigante. Nosso amigo Thiago. A minha amiga Michelle Miranda já por ali, ó. Vou na detada, seguindo. Segura o gigante! Caixa baixa, esse aqui. Joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Fala, Derek Pipoco, chegou a hora, moleque! Dali, crocodilo! Dali mais uma, dali mais uma, dali mais uma, dali mais uma, é agora! Master CD, o seu canal de música no YouTube. E a minha amiga Luciane do Beijo, e a minha esposa Rafinha só na mãe por ali. Alô, Yuri Eduardo! Tá na hora de estar de pintada, batatinha, tá na hora! Minhas ficam loucas quando a gargalha de cada... A dentada que contagia por onde passa. As novinhas do ninho do águia. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem vai pro Festival da Cerveja sábado no Cidade Folia. Alô, Cafu, como é que é a onda da dentada, moleque? E mais forte. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Chegou minha mulher. Toma, bicada, toma, toma, toma, toma. O nosso amigo Wellen Silva. Toma, um abraço pra você, garoto. Toma, vamos dançar. Toma, é DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? As novinhas ficam... Tudo no escurinho. Pra quem não conhecia, hoje passa a conhecer a mais nova tecnologia digital. O gigante acende no Jacaré Nenê. Todo coberto de painéis de LEDs. E a gente vai pra frente, pra frente. O gigante vai pra frente assim, ó. É pra frente, meu gigante. Só quem tá gostando, joga a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita pra cima. E bora fazer a contagem assim comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Agora! Tchau! Vem comigo. Eu vou no rei e vocês vão no rei. Vamos curtir agora! Bonzinho, desse jeito você me deixa louca. Jogando a toda na minha boca. O nosso amigo Isaac e o Zobi! Esses são parceiros, velha guarda. Exatamente. Galera, vida louca lá do CDP. Nosso amigo Elton, vida louca, lá o Vevé aí, é show. Segura, segura. Entrar no clima, entrar no clima, entrar no clima. Vai quicando, vai quicando, vai quicando até o chão. Vai quicando, vai quicando. Fala sabotagem com o papo, moleque. E o meu parceiro Cristian Brito gosta dessa aqui, ó. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos. Você me perdeu e agora... Não complique. Muito simples. Um mais um, menos você. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Pois senti. Dar amor a quem não me ama. Finge pra me ter na cama. Me deixou na solidão. chamava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei, quero nunca. E aí, Cássio, com essa farra? Um abraço pra você, Cássio! Depois, sentimento. Parceiro Cafu. Ficha caiu. E eu quero minha fazenda! Some do meu lado, eu não quero perder. Vocês, vocês. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou! Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver. Agora vai! Aqui. O pior do jeito que você fez. E ame quando não merecer. Que mais um dia se passou. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Como é que é? Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Vocês. Só que você não deu valor. Canta aí, vai! Agora que pensei, você não para de olhar. Três, você vão soltar a voz. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Um, dois, três, já! Tá demais, tá demais! Pera aí que eu não ouvi, eu quero ouvir mais alto, mais alto! Um, dois, três, vai! Tô dividido entre um. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Deixa bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Desculpe, amor, por te trair. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Prepara pra explodir! Mas quase enlouqueci. Você! Nem... Joga a mãozinha pra cima, aponta o dedinho agora assim, ó. São amores, amores que matam. Tá na hora! Bom! E aí, meu parceiro Gão? O amigo Vitor Brau, o Jaque, a Paola Puga, Ana Silva. O Bebê Produções e as gatas top, valeu! Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na capela, vem sapinho, sem desespero. Amiga Andréia, patroa, e puxa cabelo, no espeto de garrote. Abraço pra você, Andréia! O meu parceiro Jaiminho, velhos carnavais da época do Robson. Abraço pra você, Jaiminho! O meu parceiro Arley dos Magnates, a sua primeira dama. Calma, moleque bom. Vem, Arley! Faz ela gritar. O Isaac e o meu parceiro Zob. Olha essa dupla aí, maninho. Pode crer, é velha guarda. É parceiro do Gordo e do Ginho. Gordinho, pressão e gordo. Só quem gostava dá um grito bem alto. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Meu amigo Diego Caçador e o meu parceiro Nandinho, o homem que comanda assistência técnica Planeta Celular, junto com meu grande amigo Charminho. Leva um abraço pro Charminho, garoto. E aí, cara de apita, Loura 3D. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Olha só quem tá na área, olha só quem tá na área. Passa o pano. Minha amiga Fernandinha Tavares e meu grande amigo Bebezinho Grogo. Eu tava com saudade de se casar, olha. Está difícil de entender. Já não sei o que. O meu parceiro Bebê do Táxi, ele que é irmão do nosso parceiro André. E aí, Bebê? Diz que és minha paixão. Babalu da Nike, deu bem por ali, bora Babalu. Lá do Cabarote, obrigado. Vacilar. Pela presença, valeu. Nunca está presente quando eu te preciso. Olha o Cunha. Eu te ligo, estás com um amigo. Pega, Cunha. Júlio Gordo. Me tens nas mãos, nas mãos. Thiago Lima. O que quer ser papo? Michele Miranda, todo mundo aí, ó. Eu amo sério, não brincadeirinhas. E eu quero ouvir você. De tentar te mudar. Prefiro ficar sozinho e cuidar. Nosso amigo Babalu da Nike. Tira. Seja bem-vindo, garoto. Essa relação. Acorda, Cunha. Sei que me amavas, mas na real é só atração. Rafael Lins, tá de volta. Engraçado, eu pensei que tinha sido o sal nele, mano. Easy, e aí, Steve Reis, bora pra cima. Bora, Rafael Lins, bora pra cima também. Está presente quando te preciso. É o animal na fazenda. Sou um amigo. O nosso amigo Ivan da Pedreira. Tu pensas que me tem. E aí, Ivan? Mãos nas mãos. Você é a vida louca e quer ser pai. Nosso amigo Ed Reis. Eu quero amar. Do Curio Altinga. Deirinhas. Abraço pra você, Ed. Sei de tentar te mudar. Solta o sax, Boninho. E a minha amiga Maíra. E aí, Maíra? E olha o batidão no batidão no batidão no batidão no batidão. Vem doidando, vem doidando. Olha quem veio conhecer o gigante, Boninho! DJ Luiz, lá do Nova Dimensão, seja bem-vindo, garoto! Vem no batidão, vem, vem no batidão, vem! In the mix. O nosso amigo empresário Hulk já tá na área. Esse também tava sumido. E hoje ele veio na segunda da fazenda. Bombom, e aí, Marina do Beijo? As loucas estão aqui, ó. A Marina disse: eu não sou beijo. Não, eu não sou louco, eu sou beijo. Tchau! Fiz no meu quarto tão sozinha nesse frio. Empresário Betinho Playboy aqui na direita. E a dona Cleo. Matando a ressaca do Círio. Olha só. É, pode crer. Muita ressaca, né? Você mata a ressaca tomando outra, mano. Vou te encontrar. É ou não é, Best de Playboy? De roxa, de roxa. Vou te encontrar. Abraço nossa amiga Amara. O meu amigo Arley. O Alejandro, o papagaio do Curió. No cavalo do Marajó, você estava lá. Obrigado, Diego, da Fiat Super Angura. Valeu, garoto. O Jonas também. Se encontrar. Os nossos fugitivos, valeu. As coleguinhas de Salvaterra, a amiga Rayara despintada, a bonequinha, a Jennifer e a Rayana, tá todo mundo aqui. Beijão! O nosso amigo Piranha tá na área. E o Ultra Breninho da Fera das Marcantes. Você quer, então toma, então toma, então toma. Tchau! Meu amigo Nenê. Pra cima, Nenê. Pra cima, Nenê. Já. Já. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Vem te ouvir prestando. Bora relembrar, bora. Atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Advogado Vitor. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado. Ivanda Pedreira da área. Entre o medo e a verdade. Pesquisei seu endereço. No dia seguinte. E com um olhar apaixonante, ela. Estou afiado hoje, né? Admirava muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer. Bebezinho Croco. Os meus colores, os meus. E a nossa amiga Fernandinha Tavares. E dentro do ônibus acontece. Já estou por aqui na esquerda, obrigado. Não vou brincar. Bebezinho. Esse é o animal. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Lá vem mais uma direto ao coração. Sente a letra dessa música aqui, papai. Vai, vai, vai, vai, vai. Passa o pano, Luciane. Já. Com um brilho especial nos olhos, olha. Se eu penso em você, fico esperando. Essa é a Luciane do beijo que eu conheço. Pra gente se amar. Pra cima, já! Ah, essa saudade tá doendo em meu coração. Sente o clima! Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, amor. Todo mundo sabe que eu sou louco. E aí, Faga de Absoluto! É tão forte, não dá paz. Um abraço pra você, meu DJ. O Pirica, o Fabiel, está todo mundo aqui no Croco. Eles vieram conhecer o nosso gigante, muito obrigado. Meu parceiro Fagner. É nós, garoto, você e os irmãos. Gordo e Dinho Pressão. Engraçado, é gente boa, hein? Bora, Fagner! Tava lá em Vigia com o Gordo e o Dinho, batemos uma resenha muito bacana. Seja bem-vindo, garoto! Cássio Caçafarra conhece. Tem mais essa, tem mais essa. Só da época do Complexo Bombar. É, moleque. Já! Encontrei o amor, mas sozinho estou. A história. Só não posso explicar. A Jéssica Rezende aqui, ó. Por que o destino mudou nossa felicidade? Fala, Fabrício do Taxi! Tá na área, meu parceiro, segura aí. O que eu faço, amor? Minha amiga Juliana. Vazio que ficou. Ela que é filha da Neguelane. Sem você. Receba aqui um abraço do Gordo, do Dinho. Vem e diz pra mim. O Ratinho de Marituba, bora, Rafinha. Você está. E aí, vamos dançar. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Amor! O nosso amor

E aí, Chico da Pedreira? Empresário Raul, que o Bacurau do Conversa, todo mundo aí. Pode crer. O Alex do Lanche. Engraçado, tá de mal com a vida, parece. Sabe que é nós, garoto, é nós. Alex do Lanche e os irmãos. Dinho Pressão e Gordo. Escrito como? Master CD, o seu canal de música no YouTube.